menores, o de 10 e o de 11, saíram dirigindo esse carro. A polícia foi para a abordagem e foi recebida a tiros. Houve então a troca de tiros. Na troca de tiros, o menor de 10 anos de idade que dirigia o veículo acabou não resistindo e morreu. O outro menor, que estava no banco de trás do veículo de 11 anos de idade, e com ele foi apreendida também uma arma. A carniça no mato com mosquito, puta fedor. Me mostra que a luz no fim do túnel apagou. Não acredito na paz no futuro. O som da metralhadora me traz o crânio capaz de furo. Enquanto você tá sonhando com a justiça, o moleque de 12 troca tiro com a polícia. Pega o boy, arranca os dentes no som do videogame. Toma 5 do PM, é enterrado como indigente. Outro corpo na mansão, pra mim é só o começo. Sangue, lágrima, dinheiro a qualquer preço. Criança gritando, dor, desespero. Vendo a mãe tomando facada, arrastada pelos cabelos. Porta-mala com capuz, agora é só Jesus. Cadê a senha, o pastor? Abençoa sua cruz, colaborou, falou dos filhos, me deixa vivo, leva tudo. Menor, muito louco, mais uma viúva de luto. No céu tem fogo, mas não é festa junina. É a favela de cima, querendo ponto de cocaína. Soldado do tráfico carbonizado, rotineira, paisagem ao futuro da criança. Sem cabeça, identidade, vitrine do crime, com carro, ouro no pescoço. Atrás mais um moleque que o fogão sem almoço. Não quero vassoura igual meu pai. Vou ser tipo os mano da rua, invadir o condomínio. Deita filho da puta e tia, seu filho criado com afeto tá no chão da UTI, sonhando com um médico mijado, cagado, ferimento do tiro inflamado, gritando socorro pro enfermeiro, implorando pra ser medicado. É, sou facção, do berço até o caixão. Não canto esperança porque não vendo ilusão. Malote na mão, vigia no chão, pou, pou. A luz no fim do túnel apagou. A luz no fim do túnel apagou. Caixão lacrado, Glock no doutor. A luz no fim do túnel apagou. Malote na mão, vigia no chão, pou, pou. A luz no fim do túnel apagou. Caixão lacrado, Glock no doutor. A luz no fim do túnel apagou. Malote na mão, vigia no chão, pou, pou. Pai, os caralho, não me deixa ter um carro, um bom tênis, comida, um salário, nascido pra passar fome. Pomão na parede pra sonhar com B.O. bem sucedido na Mercedes, governo Temer. Pega sua arma, seu crack, e vai pro inferno. Borbulha na colher e faz presença pro seu neto. Quem sabe um excluído invada sua fazenda, te dê facada, te põe uma venda. E assim você entenda que por dinheiro ladrão pega o galão de gasolina, incendeia a criança de 6 de sua família que não tem livro na favela, biblioteca. Sem centro cultural, só estilete na cara na cela. Quantos mais transformados em carniça no mato, decapitado por sol gemado, torturado por um real, um papel, uma grama. Sempre por migalha, meu povo desfigurado na ambulância. Condenados ao segundo grau no máximo. A faxineiro a gritar, assalto pro empresário. É, 4 da manhã esmagado no bus até o centro. Pra no final do mês não ter um grão de alimento. Ninguém queria tá matando gerente no banco, rané no flat, proporcionando pânico. É que uma hora cansa o cheiro de esgoto. Barraco na margem do rio, onde boy o rato morto. Pro meu povo não ter arquiteto, juiz ou empresário. É só o tio que vende bala e passa embaixo da catraca. Ou o traficante descarregando seu rifle fal. Ou a puta no motel fazendo sexo oral. Um projeto, uma escola, cada 4 presídios. Deu 180 mil presos, resultado atingido. Só prevejo o boy chorando, cena de terror. A luz no fim do túnel, pou, pou, apagou. A luz no fim do túnel apagou. Caixão lacrado, Glock no doutor. A luz no fim do túnel apagou. Malote na mão, vigia no chão, pou, pou. A luz no fim do túnel apagou. Caixão lacrado, Glock no doutor. A luz no fim do túnel apagou. Malote na mão, vigia no chão, pou, pou.